Gang no beat, mano. Agora tô mantendo minha origem de verdade, mano. Claro, sou um ninja. Andando pela noite bem atento, ninguém viu. Camuflado como ninja. E todos manejas são reis. Tô foda, manejo. Apoia seu amigo ninja. Lute como ninja, o mundo é seu, manejo. Então corre, manejo. Então corre, manejo. Então corre, manejo. Então corre, manejo. Então corre, manejo. E todos manejas são reis. Tão foda, manejo. Então corre, manejo. Então corre, manejo. Agora tô fazendo o inimigo, cara do retorno, claro para mim. Seu verso foi engraçado igual sua música, meu mano. Eu chamo de Mr. Bean. Eu chamo de Mr. Bean. Segue. Cê nem pediu licença pra vir. Cê nem pediu licença pra vir. Nunca fica no duvido, deixa o trap para o ego. Fama senta lá no plim plim. Quero ficar rico logo pra voltar em Tóquio. Jungle é foda, mano, diferenciado, óbvio. Sua linha tipo as verdades lá do Pinóquio. Pra GP tu tem vergonha do seu verso inútil. Máfia, tá pesada mesmo, Jungle bro. Nós é mais que fama na internet.com. Todo mundo já sabe que faço bem no som. E Top City, Juminaia, mob do maçom. Ei, quanto Yakuza, ei. Forte de AK, ei. Pronto pra atacar, ei. Falso vou matar, ei. Mina vou buscar, ei. Pode sossegar, ei. Eu vou te usar, ei. É dinheiro e vai de anulado, ei. Seus porcos tá asilado, inimigo tá derrotado, armado até os dentes blindado, fechado na gangue manija. Chega de mentira, seu rapper de mídia. Faço o meu corre da vida. Quero minha casa cheia de vadia, mais top que a surfistinha. Ai, eu só quero a minha califa. Ei, várias. Juminai, que é forte, maniga. Se liga no que eu falo, então não fia, fia. Que cê não, escuta essa liga que aposenta até o jornal com as minhas. Sem fazer intriga, a gangue já tá até no fone da sua mina. E eles ficam putos só porque eu faço aquilo que cê queria, né? Eles ficam putos só porque eu não paro. Todo dia no corre de mais trabalho. Eles querem minha desgraça todo dia na internet. Mas o que pagar minhas contas é o salário. Vou fazer o que ela tá preferindo, é ver a Jang na TV. Ligou no SCP só pra você ver que é nós quem elas tão querendo ter. Mano, tá ligado? Mas ninja quis abusar. Tudo tem limite, então não vem abusar. Não adianta cê querer vir tentar, porque Juminai que não vai parar. Agora tô mantendo minha origem de verdade, mano. Claro, sou um ninja. Eu claro, sou um ninja. Andando pela noite bem atento, ninguém viu. Camuflado como ninja. Camuflado como ninja. E todos manejas são reis. Tô foda, manejo. Foda, manejo. Apoia seu amigo ninja. Lute como ninja, o mundo é seu, manejo. Então corre, manejo. Então corre, manejo. Então corre, manejo. Então corre, manejo. Então corre, manejo. E todos manejas são reis. Tão foda, manejo. São reis. Então corre, manejo. Então corre, manejo. Eu tenho minhas amigas que manigam. Eu trampo só com aquilo que manigam. Se mexe com meu time aqui, maniga. É a AK-47 pro Sinigan. Eu tô com pente cheio aqui, maniga. A mob de verdade da sua vila. É fechamento ninja com o nigga. Juminai a bala forte, nigga. Juminai a bala forte, nigga. Juminai a bala forte, nigga. Juminai a bala forte, nigga. Juminai a forte, maniga. Eu tô com pente cheio aqui, maniga. A mob de verdade da sua vila. É fechamento ninja com o nigga. Juminai a bala forte, nigga. Juminai a bala forte, nigga. Juminai a bala forte, nigga. Juminai a bala forte, nigga. Juminai a forte, maniga.